boa noite, 5836. Boa noite, 5836, ali, mantém 10. Eu até 10, 5836. Salvador, eu gol no 6-3. Gol no 6-3, boa noite, contato radar, 360, sai da voz. Sai da voz, 6-3-6-0, o gol 1-6-1-3. Jet 5836, decolado 210, chame controle 19, sinal 35, com gol. 25, obrigado. Web 7, decolado. Web 5836, contato radar, sou 270, sai da PUCA. 350, sai da PUCA. Estaria 2224, chame Recife no 26-85. Ono 2685, uma boa noite. Boa noite. Autorizado 35 ou 27? 08, 8. Índia Alfa, Ponte Espera 118-6, ajustando 0, 1-2, tem uma boa noite, tá 3561. Gente, Índia Alfa, Ponte 286, tá 3561. 0. 6310, chame turno, 8612, bom pouso. 18-6, obrigado. Torre Oceania 6310, já na sua escuta. 6310, reporte externo. Reporte. 3152, desce 2 no PET, está autorizado a final INS, reporta estabilizado. 2000, reportará a estabilidade elétrica que foi instalada. Zero, cheque trem, livre pouso no 10, vento 100 graus, 59, altímetro no 0, no 2. Livre pouso, baixou e travou, pista 10, ou 63, 10. Boa noite, voo 604, passando 170 para 150. 604, boa noite, aciona identificação, prossegue direto ITAP, descida para 3 mil pés, 1012 no ajuste. ITAP, 3 mil pés, 1012 no ajuste? 1012. Tripe 5216, Recife, no 26, decimal 85. 85, Tripe Recife, Tripe 5216. Tudo Salvador, Cordial, boa noite. Esse é o 1398 da Copa, com a informação, Vitor. O 398, boa noite, aciona identificação, autorizado a Mari, descida para 4 mil pés com 1012 no ajuste. Mari, 4 mil pés com 1012, o 1398. No 3, chame Recife, no 26, decimal 0. 1260, boa noite. Boa. Solo é o 63, 0, 0, 0. Quebrando a pista. Portão 0, boa noite, via Alfa, após Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01. Solo 57536. 536, passando 70, chama Recife no 26, decimal 85. 2685. Afim. Obrigado, bom trabalho. Decolado 1-8, controle 1-9, sinal 3-5, um voo. Sinal 3-5, obrigado pelo trabalho. Salvador, boa noite, tá 3561, né? 3561, boa noite, está em contato com o radar, virou 380, sai da box. 380, a bota 3561. Tá 3152, chame torre no 862, bom pouso. 86, boa noite, tá 3152. 604, desce 2000 pés, está autorizado a final ILS, reporta estabilizado. 2000 pés, reporta estabilizado, 604. Só confirmando, é o 01 pro 637? Sim, motion M 310, portão 01. Ok, muito obrigado. Livre pouso na 1-0, vento 1 no 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 2. Pouso no 0, tá 3. Autorizado, Elefa. Obrigado, 3561. 2, Solo 23, livre à direita, Solo 121, decimal 9. 219, 33, 152. Boa noite, 3152, levando a 3. Boa noite, 352, taxa livre, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, 3152. Com 398, redução 909, desce 3 mil pés na M12. 3.012 já está em regressão de velocidade. O localizador 604. 604, chama em torno no 862, bom povo. 826, boa noite. Da 3561, nós chama Recife, 2690. 360 da 3561. Gol 398, 2000 pés, está autorizada a final INS, reporta estabilizado. Descendo para 2000, reportará estabilizado na né, da pista 10 ou na 39. Estou esperando 604. Pelo 604, check train, livre pouso 110, vento 110 graus com 8 nós, altímetro 0 no 2. Gente, livre pouso, baixar travado, 62, ajuste 604. Estabilizado no XRE da pista 10 do ano 398. A 398 chama a torre no 862, bom pouso. 2862, você tem um bom serviço, você tá? Torre Salvador, cordial, boa noite. Esse é o 1398 agora, estabilizado no XRE da pista 10. Estamos a 3 milhas do Índia Serra. Frente no 398, reparte o Índia Serra. Botará. zero ou não tem nada? Gente, Ventuno 00 graus com 99, altímetro 1012, aguarde pista livre. Uma centena com 99, com 1012, aguardando a sua autorização de pouso no 398. Solo 604, solo 29, liga à direita, solo 121, decimal 9. Direito 219, boa. Solo Salvador, boa noite, gol 604, Bruno, você escuta? Boa noite, Bruno 604, táxi livre, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 604. Viu um agora? Avião, 1012. Ah tá, 1012, uma centena com 8 horas, livre pouso na 10 ou na 398, é bom. Salvador, tá 3662. Salvador, tá 3662. 3662, Natal 370, só um minuto, cópia. Certo. Solo aos 3-1, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, até já. De solo no 398, livrou. Rádio 398, táxi livre, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612. Confirme para o controle. O Serra X-Ray prossegue em condições visuais, em vez de voo 085, reporta no ideal de descida. Via, decolando a 10 com curva esquerda, subida pouca, transição Zipar, aciona 5554, controle 119.35. Natal 370, vamos para o outro, 0, decolando a 10, curva esquerda, pouca Zipar, 5554, transponder, 1935, transponder 662. Paiatos 662, no portão 7, chame pronto, pushback. Reportará. Gotec HX reinforma que a pista em uso é a 1-0 e temos algumas aeronaves para prosseguir para a 1-0. Vamos coordenar com a torre, aguarde. Papagaio Romeo, Sierra X-Ray, controle. Positivo. Salvador está operando em condições visuais. O seu voo visual, não é isso? Ok. Caso o senhor seja autorizado, tenha algum inconveniente, se o senhor fazer uma aproximação visual e pousar na pista 28, informo também que o senhor vai receber um vento de cauda com intensidade de até 12 nós. Eu não entendi. Anotei a solicitação. Nós vamos abreviar ao máximo a sua trajetória para pouso nesse aeroporto. Afirmativo. A pista 10, o senhor pega um vento de proa e não de cauda, como anteriormente o senhor solicitou a pista 28.